Foda-se, morro de hipotermia, seus malditos. Eu estou brincando com o meu iPad lindo. O iPad tem Skype, já viu, Bi? Eu sei, pô. Você acha que eu tô falando de com você da onde? Ah, sei lá, de repente do iPhone. Não, eu estou aqui. Estou aqui. E o meu iPhone tá aqui do lado, tadinho. Vai ficar abandonado por um tempo. Então, Bi, você vai gastar R$4,99, você vai baixar o GarageBand e você vai começar a editar nosso podcast através do GarageBand. Nem a pau! Nem a pau! Mas pau é contigo mesmo, bicha! Nem a pau! Cara, mas não pau digital, pau analógico, pô. É a cara de usuário de Mac brasileiro, né? O desgraçado gasta, sei lá, R$3.000 pra comprar uma porra do aparelho. Aí, quanto que custa o aplicativo? R$1,99. Ah, você tá free. Nada de pagar pro aplicativo. Ô, Cris, agora você pelo menos pode comprar os gibis digitais. Cris tá todo excitado que ganhou o iPad. Fala pra ele como é que você ficou também. Um orgasmo. É isso? Isso, que baixaria é essa? Evangélico, porra! Oi? Fala pra ela me respeitar que eu sou evangélico. O Cris mandou você respeitar ele que ele é evangélico. Fuder. Isso! Mandou você se fuder. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Como vocês podem ver, não temos Joker hoje, Joker ainda no total. Não temos o Mo também. Sim. Não temos o Sorg também. Mas temos aqui, como vocês já notaram, o nosso querido amigo Inferno. Nós temos ele. Vocês pediram, vocês imploraram, vocês mandaram cartas, e-mails, bombos correios, mandaram fotos nus, pedindo, implorando por ele, ele está aqui. Crede, Kleber! Puta que pariu, eu sou um viado! Beijo, Mari Gasperghetti! Bicha! Foto! Beijo, Mari Gasperghetti, minha Scarlett Johansson! Tira minha virgindade, Mary Gasperghetti! Tira meu cavalo! Olá, putinha, tudo bem? Vamos transar hoje? Vamos comer a bucetinha hoje? Agora você tem que ficar na boca, eu imploro! Mas depois devolve, tá? Agora, senhores, calem a boca, porque vou apresentar nossos convidados. Vindos diretamente do site O Santuário, temos Rodrigo Garrett e... Oi, gente. Obrigado pelo convite, eu acho. Nessa parte, eu vou te falar oi, gente. Ah, estar aqui, é um prazer estar no seu podcast. E o que do que nós vamos falar hoje, crianças? Acontece o seguinte... Cara, você esqueceu um convidado, seu animal. Porra! Eu falei dos dois. O senhor limpe sua orelha imunda antes de criticar a minha apresentação. Você falou dos dois? Falou os dois, cara? Eu não vi, não. Nem eu, cara. Nem eu. Tu tá usando drogas, cara. Eu, Garrett e Victor Vogel. Ô, boa noite pra todos. Ei! Agora sim, cagado. Agora fala, pô. Isso é efeito lateral dos remédios pra tuberculose, cara. É, cara. Vocês começaram a fazer gracinha pro Diego Garrett e todo mundo cagou pro vídeo. Mas eu falei, bem-vindo, lindo, pô. Obrigado, boa noite pra todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Enfim, o que nós vamos falar? A gente... Estava conversando aqui na nossa lista de e-mails e percebemos que já temos aí 9 meses de reboot do universo DC. Considerando que nosso especialista em quadrinhos normalmente não participa e ninguém do site sabe porra nenhuma do assunto, a gente resolveu trazer pessoas mais altamente chamadas que podem discorrer sobre o assunto e encher-nos com um pouco mais de informação. Vitor, você. Oi. Destaque uma das revistas do reboot da DC? Uma das revistas boas e uma das revistas que eu gosto. Porque tem uma grande diferença, né? Vamos ter um convidado, meu querido. Você pode tudo aqui. Então, eu gostaria de falar que eu costumo resenhar no Santuário as revistas que eu gosto, enquanto o Garrett costuma resenhar no Santuário as revistas que são boas pro reboot. Tem essa diferença, né? Ou seja, você é massa velho, pra mim esse negócio é bom, é ruim, né? Você adora Rapinolumba, né, sua puta? Que isso? Rapinolumba é exceção, né? Dá logo o gelo já, essa merda. Rapina Columba é exceção na lista do Garrett. Não fale mal de Rapina e Columba. Rapina Columba é um clássico. Eu tenho um iPad 3, eu posso falar o que eu quiser agora. Porque eu sou rica! Então, até o final desse podcast, o seu iPad vai sofrer algum desastre. Não, eu tô aqui abraçado com ele, com as duas mãos, cara. Então ele vai queimar pro superaquecimento. Mas que filho da puta! Tem isso. Vitor, por favor. Tem. Nas revistas do reboot, nessas 52, o chefe delas, a Liga da Justiça, eu tenho lido, tá? Não optei por resenhá-las, mas eu tenho lido sim. E o que acontece é que ela é vítima de muita... bullying. De muito preconceito, né? Porque normalmente quem tem esse preconceito é quem acompanhou a Liga da Justiça do Morrison, né? Ou então um que é muito mais antigo e pegou a fase do Kate Giffen, de Matheus, falando sobre ela, né? Discorrendo sobre ela. Mas eu acho interessante ela, justamente pelo fato de que ela é o carro-chefe da editora, ela é a porta de entrada do novo universo DC para novos leitores, né? Ela é uma revista totalmente massa velho, não é aquela para você se aprofundar. E eu agora, uma revista que pra mim é o azarão, era o azarão, deveria ser o azarão da DC, e que tá mandando bem, porque ela tá cumprindo a função dela de trazer novos leitores pra DC, e tá cumprindo a função dela de ser massa velho também, sem perder idade, talvez pela idade de artistas que fazem parte, né, que é a do Aquaman, que seria Jeff Jones escrevendo, Ivan Reis, Joey Prado e o Rod Reis, né? Ô Vitor, só te interrompendo um pouquinho, vamos falar um pouco mais ali da Justiça, cara. Então, olha só, quem tá desenhando é o Jim Lee, não é isso? Sim. E quem escreve é o Geoff Jones, não é isso? Geoff Jones. Pô, cara, tu falou sobre Liga da Justiça do Morrison. Porra, coincidentemente, eu tô lendo essa semana Liga da Justiça do Morrison. Eu nunca tinha lido antes, eu confesso que eu erro, e tô corrigindo esse meu erro. E, cara, em termos de arte, pra mim, as duas revistas são uma merda, na boa. Agora, o roteiro... O roteiro do Grant Morrison, cara, é muito melhor que o do Geoff Jones nessa revista da Liga, tá? Porque eu gosto muito do Jones em outras revistas, mas nessa da Liga eu tô achando uma coisa muito, muito básica, muito, muito Jeff Loeb pro meu gosto, cara. Totalmente, totalmente. Você não acredita, você não acha que, de repente, isso é uma decisão editorial pensada pra atrair novos leitores? Porque o público que interessa DC nessa porta de entrada, na Liga da Justiça, propriamente dito, é um público mais novo, né? Seria pré-adolescente, entendeu? Que eu acredito que eu acredito que um run, como teve o do Grant Morrison na Liga, não. Tava até conversando isso com o Garrett antes da gente começar o podcast. Ela não atrairia, ela não seria tão agradável a novos leitores. Sim. Né? É, porque o Grant Morrison, ele tem umas viagens meio metafísicas, metalinguísticas, meio uma pseudociência, que eu não sei se ele lê alguma coisa vulgar e, não. Sei lá, ele usa droga. História, que você fica lendo do que ele tá falando aqui. Ele usa drogas. Exato. Acho que isso que ele falou da... Desculpa, Inferno, fala. Eu acho que isso que o Vitor falou faz muito sentido. Tá meio que latente isso de é decisão editorial fazer com que as revistas tenham uma linguagem muito mais acessível, muito menos hermética do que era no passado, né? Isso tolhe bastante artistas como o Morrison. Eu não gosto muito do Morrison, sempre achei ele um cara que sabe começar, mas não sabe terminar. Mas de qualquer forma isso tolhe muito, né, o trabalho do roteirista, o que tem que se adequar, tem que se adequar a esse novo público que as editoras querem pegar. Sim, nisso eu não criticaria DC. Ela fez várias linhas justamente pensando em todas as faixas etárias e também nas faixas de cada leitor. Porque você tem revistas como a Liga da Justiça, que é pra pegar esse público mais massa velho, mais pré-adolescente, e você tem a linha Dark, que você pode ler com um fã das antigas, um fã que tá buscando um roteiro mais elaborado, vai ler e vai se amarrar, como tem acontecido. Eu acho o reboot muito bem arquitetado. Desse ponto de vista, tem furos, né? O Chris tinha feito um comentário sobre a arte, que ele achou a arte meio porcaria, mas vale lembrar também que a DC tá querendo produção, né, cara? Eles estão naquela de botar a galera pra trabalhar rápido. É, velocidade. Então, é, exato. Então, é. Assim, mesmo um artista que normalmente tem um traço um pouco mais rebuscado, o cara não vai poder dar o melhor dele. Isso é fato. O traço acaba ficando um pouco mais limpo mesmo. É, como que falam? Ô, Leonardo, eu não acho o traço do Jimmy limpo, não, cara. Ele é, na verdade. De rabisco. Na de... verdade, por, eu falei limpo, errado. Entenda assim, o menos porcaria. Menos tranqueira. Menos rebuscado. É uma merda. É melhor que o do Jimmy. O Jimmy é uma merda, todo mundo sabe. É uma merda. Vitor, me tira uma dúvida, cara. Caralho. Olha lá, depois eu que sou Azaghal, ó. Léo, eu adoro essas definições. O traço do cara é uma merda, ponto. Então, o que é uma merda no traço do cara, entendeu? Tudo. Nessa hora tem os fãs do Jim Lee, que tem pôster no guarda-roupa da Liga da Justiça desenhada por ele, tá chorando, pô. Fica putinha. Por que isso? Por que? Mas nego que bota pôster de Lee no quarto, tem mais é que morrer mesmo, engraçado. Tem que se fuder. Quais são as revistas da DC que estão se passando no passado? Porque até onde eu sei, todas elas ocorrem com uma história de 5 anos, mas algumas delas são passadas, são bem no começo do universo DC, certo? A Liga da Justiça. Teoricamente, sim, são as que vendiam bem antes do reboot, né? São as duas franquias que vendiam bem antes do reboot, que é a franquia do Batman, que é comandada na maior parte pelo Grant Morrison, e a franquia do Lanterna Verde, que é do Todo-Poderoso lá, da criação da DC, o Geoff Johns. Essas duas mantiveram a cronologia. Ah, não cronologia, eu tô dizendo o seguinte, o universo DC hoje ele tem 5 anos de vida, assim, mais ou menos, certo? Certo. Mas não são todas as revistas que estão no mesmo momento. Algumas delas estão no passado, se passando no passado, certo? Ah, o primeiro arco após o reboot, algumas foram no passado. A Liga da Justiça era uma delas. Ah, mas a Liga da Justiça. O Superman também, do Grant Morrison, a Action Comics dele, começa também o Superman bem cru ali, com uma roupa bem precária. E justamente nesse período, de 5 anos antes do grande momento lá da. Que se passa no presente. É, porque eu tava querendo me situar, porque se a revista do Super-Homem mostra 5 anos no passado, ele bem precário, com o uniforme lá de roceiro, mas a revista da Liga também no passado. É 5 anos já no passado. Só que ele já está com o uniforme. Armadura, né? Então, na verdade, a revista da Liga não tá 5 anos no passado, ela tá menos tempo no passado. Isso não é claro na DC, né? Aí que tá. Isso aí é um dos furos do reboot, que não houve uma comunicação. O Grant Morrison, ele escolheu uma data no passado que ele não deixou clara qual é. Apenas a Liga que a gente sabe que são 5 anos. É, então na verdade o Super-Homem seria um pouco antes ainda. Pois é. Entendi. Como eles tiveram que abrir uma exceção pro Batman, né? Porque o mundaréu de histórias e de cronologia que o Batman mantém não tinha como ser 5 anos, nem tinha que ser no mínimo 10, 12 anos no passado. Não tinha como ele conhecer a Talia al Ghul, comer ela, fazer um filho, o moleque ter 10 anos em 5. Não tinha como. Não tinha. Rodrigo Garrett, você. Sim. Você que escreve sobre as revistas boas. Fale para a gente de uma boa revista. Olha, uma das melhores que eu tenho visto e que eu tenho gostado muito de ler é justamente a do Homem-Animal, porque eu era muito fã da fase do Homem-Animal do Grant Morrison, né? Inclusive foi uma das revistas assim, que me impulsionou a gostar mais de quadrinhos, assim, de colecionar e tudo. E depois que ele saiu da revista, ela teve alguns momentos bons na Vertigo e tudo, mas assim, nunca chegou a me impressionar do jeito que os roteiros que ele fazia. E quando, depois desse reboot, veio essa nova versão, eu fiquei curioso para ver como que eles iriam lidar com isso. E assim, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, porque ele pega toda aquela história do passado, ele consegue emendar tudo, na verdade. Ele usa o roteiro do Grant Morrison, ele usa a passagem dele pela Vertigo, que foi aquela coisa do vermelho, que é a ligação transcendental dos animais, e ele inclui coisas novas também, e assim, ficou muito, muito interessante. É bom ver alguma coisa legal sendo escrita do Homem-Animal depois da fase Vertigo dele, né? Porque ele pegou uma aura de grande personagem, só que ninguém nunca mais conseguiu escrever ele, criar histórias à altura dessa fase pra ele. É, na verdade ele se tornou cult, né? Virou aquela coisa de, poxa, Grant Morrison pegou um personagem desconhecido que ninguém queria fazer e transformou num sucesso. Mas assim, isso manteve por um tempo, até depois da saída dele. Mas é aquela coisa, com o tempo acaba desgastando. Tanto que o título dele foi cancelado e ele teve umas aparições assim muito rápidas no universo DC que não, né, não chegaram nem aos pés do sucesso que ele fez. Então essa nova versão dele agora tá valendo muito a pena. Uma das melhores coisas assim que eu tenho lido do reboot é Homem-Animal. Pra mim, Homem-Animal. Eu chegaria a dizer que é a melhor revista do reboot. Opa, tá sim, cara. Melhor que o Homem-Animal é a melhor revista. E o Monstro do Pântano também, né? O Monstro do Pântano também, ele pega uma situação parecida, porque o Scott Snyder, que é o roteirista, ele também resgatou elementos do Alan Moore e trouxe, e, assim, ele não desconsiderou toda aquela mitologia que o Alan Moore criou e trouxe pro presente, entendeu? Ele trouxe aquele Monstro do Pântano de volta, do jeito dele, não é genial como o Alan Moore, entendeu? Acho até... Mas assim, é covardia você comparar qualquer escritor com Alan Moore. Então assim, dentro do talento dele, do que ele sabe fazer, ele também está conduzindo muito bem a revista. Inclusive ela tem ligação com o Homem-Animal, essa coisa do verde, do vermelho, que é bem interessante também, tá bem legal de ler. Ô Gaest, então esse Monstro do Pântano de hoje, ele mantém aquela linha que o Alan Moore criou de fazer dele não uma pessoa que se transformou em monstro. Ele mantém, e teve isso? Não, ele não manteve, mas ele não desconsiderou. Realmente, aquilo aconteceu. O monstro era vegetal que pensava ser o homem. Uhum. Só que os acontecimentos trouxeram à tona que o homem, ele ressuscitou naquela saga O Dia Mais Claro, né? O Alec Holland. Então eles acabaram fundindo o homem. Isso é um grande spoiler que eu tô falando aqui, tá? Pra quem... Né, pra quem vai acompanhar, mas assim, o Alec, ele realmente se torna pela primeira vez o Monstro do Pântano, porque antes era uma planta que achava que era ele, agora não, agora realmente é ele, mas aquele passado não foi desconsiderado, realmente aconteceu daquele jeito. Uhum. Então ficou meio suspenso, né? Ficou um negócio meio suspenso, pode ser usado no futuro, né? Pode ser usado, com certeza. Muita você vê que as duas melhores revistas do reboot, que ele já falou aí, Animal por Monstro Pântano, são novamente a linha Dark, né, que a gente estava comentando, que é uma linha com uma qualidade de roteiro e com posicionamento mais adulto. Né? Rodrigo, explica rapidamente para os nossos leitores, que eles com certeza não sabem, nem eu, qual que é esse lance do vermelho que você citou aí, tanto no Monstro do Pântano quanto no Homem-Animal, cara? O que acontece? O vermelho... Ele era usado nas histórias do Grant Morrison. O Grant, ele tinha mais esse lance de ficção científica. Então ele batizou isso de campo morfológico... Morfogenético. Morfogenético, isso aí. Sim. Obrigado, Victor. Eu lembro disso. Então assim, era uma teia da vida que o Bud Baker, né, que é o Homem-Animal, ele conseguia acessar, o poder dele era acessar essa teia, esse campo, e ele absorvia a habilidade do animal e ganhava seus poderes. Só que na fase Vertigo dele já veio essa explicação do vermelho. Por quê? O Alan Moore, lá nas histórias do Monstro do Pântano, ele tinha introduzido já esse conceito do verde. O verde ser essa força vital que, né, que comanda o equilíbrio da Terra. Então, como existe o verde para a vida vegetal, existe o vermelho para a vida animal. Então, na verdade, esse campo nada mais é do que o vermelho. E isso tirou um pouco a coisa da ficção científica e levou mais pro lado da magia, do, né, do ocultismo e tudo. Tanto que o Homem-Animal, o poder dele hoje em dia é considerado até mais ligado à magia do que aquela explicação científica, né? Que teria sido uma nave alienígena que explodiu na cara dele, deu os poderes. Na verdade, isso foram os totens do vermelho que... colocaram essa imagem na cabeça dele para ele poder entender melhor, mas na verdade ele foi escolhido para ser o protetor do vermelho. O Homem Florônico tá no reboot? Ele ainda não apareceu, pelo menos com destaque ainda não. Por enquanto ainda não. Mas ele foi citado alguma vez que eu não tô lembrado. Jason não, nas histórias do Monstro do Pântano, não. Jason não Rodrigo. O Porque assim, eles estão pegando alguns personagens famosos e estão colocando eles meio que como coadjuvantes, só nas suas identidades civis, assim, fazendo uma ponta. Tô até acreditando. Porque eu não conheço nada desses universos, então pra mim eu tô boiando, ok. Então pode até ser que ele tenha aparecido como um desses coadjuvantes aí, só que por enquanto ainda não disse que veio, não. Bom. Mas a qualquer momento tá dando as cartas, né? Ah, sim, com certeza. Meu querido amigo Chris Kleber. Oi. O que você tem a nos dizer a respeito de revistas do reboot da DC? Então, eu queria só complementar aquilo que o Vitor falou lá atrás dos 5 anos que se passarem no passado, enfim. Eu acho que a Liga da Justiça, é que eu tava com um problema de microfone aqui, que o Steve Jobs erra. A Liga da Justiça, eu acho que não é 5 anos no futuro, né, não, Vitor? Quando ela começa, o primeiro arco da Liga, agora tá no número 8, né? Mas quando ela começa... É por causa do uniforme do Superman e o Lanterna Verde é o Hal Jordan, não é o Sinestro. O Sinestro, Lanterna, que se passa no passado. Peraí, o Creed é isso, gente. Se eu não me engano, na primeira edição da Liga, ele tem um recordatório lá dizendo 5 anos no futuro. Agora você falando... É que você falou que a Liga tava no passado, entendeu? Essa história. Mas o primeiro arco da Liga é no passado, não é não? Não, cara. É a formação deles, não tem como ser o presente. Agora é que a gente é no arco do presente, que é um arco sobre vilões e tudo. Mas os 6 primeiros números do Jim Lee e do Geoff Johns se passam no passado, se passam 5 anos no passado. É que o Super-Homem do Morrison é que é mais antigo ainda. É mais antigo que ele. É, não, mas o que acontece? Esses 5 anos atrás, não existia. Velho, olha aqui, na boa. Então esse reboot da DC, em vez de simplificar a coisa, complicou mais ainda. Isso é a maior putaria! Ah, mas isso era meio óbvio, né? Que ia acontecer. Você duvidava disso? Ah. Caramba, velho. Bom, mas não, enfim, tudo bem, fala. Pode falar. Quem ia falar? O Vitor? Não, o que eu tava dizendo era o seguinte, que o primeiro arco da Liga são realmente esse. É o primeiro ano da Era Heróica. É o primeiro supergrupo que se junta por causa da invasão do Darkseid. Então foi há 5 anos atrás. Aí, teoricamente, esse segundo arco se passa no presente, onde estão todas as histórias acontecendo. Seria isso. Apesar, o Grant Morrison, ele tem uma liberdade criativa lá muito maior dentro da DC. Então ele optou como ele tem o controle da Action Comics, que na revista Action Comics ele faz o que ele quer. Tanto que ele fez o primeiro arco do Super-Homem no passado, bem antes desse passado da DC. Agora ele já faz a última revista foi com o Super-Homem da Terra 23, o tal do o Barack Obama, Super-Homem, né? Ele viaja lá. Puta merda. Não é muito considerável na cronologia o que ele tá escrevendo. E ele optou por isso. Eu acho que ele deram uma revista pra ele, ele aceitou a revista com essa condição, né? Como que a gente fala? Não, ele meio que faz essas viagens também no que eu tô vendo aqui na Liga da Justiça, que ele escreveu. Muito antes do reboot. Totalmente. Ele faz umas viagens muito, muito, muito foda. Ele viaja demais. Um de vocês falou aí, eu não me lembro agora, que ele é muito bom pra começar uma coisa, mas ele não termina da mesma forma, mesma qualidade. Fui eu. Verdade. Mas me fala o mesmo do Mark Miller, foda, né? Ah, cara, é o Mark Miller também. É, o Miller também, mas pelo menos o Miller, ele mantém uma linha, né? Você, mesmo que ele não acabe direito, ele dá machadada, ele não termina direito, mas você sempre segue uma linha. Agora, Morrison é uma trepadeira, galho pra tudo quanto é lado. Muitas drogas, né, velho? Muitas drogas. os Dada pira. Aqui, pessoal, já que o Léo perguntou sobre revistas, que eu tô achando, concordo que Homem, Animal e Monstro do Pântano tá me surpreendendo, tô achando fantásticas. Queria complementar essa parte aí falando sobre a arte do Monstro do Pântano, que tô achando incrível, cara. Dá gosto de você ler a revista, né, e ver aqueles desenhos lá. Quem é que tá desenhando lá, o Rodrigo? É o Yannick Paquete, não sei pronunciar o nome desse cabra, não. Mas o cara é muito bom mesmo. Já sai na vantagem, porque eu não lembro o nome de ninguém. Então, é sério, eu já nasci com Alzheimer. Então, é muito foda o desenho. E o que vocês acham da arte do homem animal? Vocês acham que ela compromete comparado com a do monstro panto? Que praticamente eles falam, eles estão contando a mesma história. Vai ter até um encontro deles mais lá na frente. Eles vão se cruzar. Sim, sim, vai ter. Na verdade, eles estão combatendo a mesma ameaça, né? Que é o podre. O podre, sim, ele quer destruir tanto o vermelho quanto o verde. Mas não se enganem, porque o vermelho e o verde também eles não se prestam. Também não se bicam, exatamente. Não se bicam, né? Não se dão eles bem. Eles estão juntos contra o podre, mas assim, se eles puderem, eles também se destroem um outro. Seu amigo é meu inimigo, então vamos nos unir aqui, né? É, bem por aí. Porque o bicho tá pegando legal, né? Nesse novo universo DC, ninguém se bica, né, cara? A Liga, eu tive a início de que são o Batman e o Robin que fazem isso. Mas eles não se bicam, eles se beijam. É diferente. Não, cara, eu tive, assim, o início dessa Liga da Justiça me deu um sentimento, assim, de Vingadores lá nos anos 60. Que eles estavam juntos porque tem que dar porrada em alguém, mas eles não se suportam. Ah, mas isso é muito pela tendência do massa velho, né, cara? Se você tem aquela tensão entre os membros do grupo, então a qualquer momento pode surgir uma porradaria. É aquilo, não temos vilão, cara, não tem história. Ah, bota o celular pra brigar entre si. Eu vi muito isso com o Batman, não, cara. Tipo assim, o Lanterna Verde só fazendo bullying no Batman. Pô, você faz o quê? Entendeu? Verdade. Tiraram umas tiradas muito boas. E o Batman, não, eu tenho que cuidar da minha cidade. Isso aí não é coisa pra mim. Se fodam aí, entende? É mais ou menos cada um na sua. É um pouco da área de conforto do Geoff Johns, né? De fazer heróis com uma temática mais bad boy, né? É a área de conforto dele. Mais Marvel. Mais Marvel, né, Vi? Mais Marvel. O Lanterna Verde. Aliás, falando em Marvel, quem é personagem de ser mais Marvel que o animal? Um cara que só se fode, que tem família, que tem que pagar aluguel. Aham, que é. Poucos, sempre né? Ganha. É o personagem mais Marvel da DC. Ele é quase um catator. Tudo casado, cheio de criança, a esposa não deixa fazer as coisas, é uma droga. Amor, ridicularizado pelo público. Amor, tem uma lula gigante na minha geladeira, vem me subir. Não, eu tô com enjoo, fica até. Fala em Lula, e o Aquaman? Aquaman tá pro bom, cara. Tá pro Aquaman tá bom. Então, eu ia falar sobre ele agora, porque o Léo perguntou pra mim lá atrás, né, o que que eu acho. Exato, você tá enrolando, desgratado, vai, filho. Fala, Aquaman. Eu estava off por causa do meu microfone, gente. Você estava off porque você tá fazendo merda com o iPad de novo. Fala, Aquaman, maldito, pelo amor de Deus. Eu vou falar. Lê o manual antes, animal. Cara, Aquaman, Ivan Reis e... É Geoff Johns ou Geoff Johns? Como é que pronuncia essa porra? Foda-se. Tanto faz. Bom, o Geoff Johns e o Aquaman, e o Ivan Reis, né? Esses aí eu lembrei o nome. Cara, bicho, Aquaman, ninguém dá nada pra ele, certo? Mas nesse reboot da DC me surpreendeu, cara. Principalmente as primeiras edições, eu nunca ri tanto. Parecia que eu tava vendo o filme dos Vingadores lendo as primeiras edições do Aquaman, cara. Muito engraçado. Tudo que acontecia com ele, que a gente fala nas comunidades aí, nos comentários. Pela internet afora, parece que o Geoff Johns leu e transformou em um roteiro, né, velho? Aquaman e seus amigos. Não, é por causa do bullying que as pessoas causam nele durante. Da medida que ele vai aparecendo na história, as pessoas ficam sacaneando ele, cara. Mas isso não é meio com um esculacho do personagem, não? O personagem não tá esculachado, não? Ou tá sendo tratado com o devido respeito? Então, isso tá sendo mostrado sobre a visão das pessoas que tem dele, só que o Aquaman tá provando que não é por aí, entendeu? Uhum. Ele é um cara fodão, ele é um cara que toma tiro e só arranha a pele e sangra um pouquinho, mas ele dá saltos que nem o Hulk. Peraí, não, para tudo, Creed, eu só gostaria que você repetisse de novo, embora repetir de novo seja um pleonasmo, o Aquaman é o quê? Fodão. Entendi. Alguma coisa DC conseguiu com esse reboot. Mas o Aquaman é fodão. O Aquaman é fodão. Então, olha só, eu vou falar sobre Aquaman e Lanterna, que são duas revistas escritas pelo Geoff Johns. Ele tem esse toque de Midas, assim, não é de merda. Na Liga ele tem um toque de merda, eu vou admitir. Mas em Lanterna Verde e Aquaman, ele tem um toque de Midas, bicho. Ele botou a mão ali, ele reformulou o personagem. Reformulou o universo dos dois, tanto Aquaman quanto Lanterna Verde, e tá fazendo coisas assim fantásticas. Ele tentou fazer isso com o Flash, antes do reboot, né? Tanto que ele foi substituído e tal, não sei o quê. Eu acho que não deu muito certo. Mas também eu acho o Flash e os personagens, os vilões dele, uma merda. Enfim. Ratinho? Mas eu acho que o Flash é um cara muito difícil de escrever, por várias razões. Pelo poder dele e pela galeria de vilões dele. Mas até que no isso tá, deu uma melhoradinha boa, tá, cara? Depois a gente chega lá. Mas falando de Aquaman, tá? Ele está dando, assim, mais destaque pra Mera, que tá sendo uma coadjuvante, assim, fantástica nessa... Ela já tá tendo um destaque grande desde a Noite Mais Densa, né, ô Rodrigo? É, ela tá sendo a Mulher Maravilha, né? Ela tá fazendo as vezes de uma Mulher Maravilha, assim, né? Na ausência da Diana, ela tá arrebentando mesmo, entendeu? Na Noite Mais Densa, ela subiu o anel vermelho, não foi? Foi, isso aí. Caramba. Em termos ela de poder, ela é básica. Virou a mulher menstruação, né? A mulher. Em termos de poder, ela é basicamente. Que lama é essa? Uma eterna TPM. Em termos de poder, ela é basicamente uma Mulher Maravilha que não voa, né? Cara, mas ela manipula. É forte, ela é uma lanterna verde da água. Falei merda agora? Não. Não, eu tô falando dela sem o anel, caralho. Não, em termos de poder, ela deve muito ao Mulher Maravilha, não. Aliás, nenhum dos personagens aquáticos, né? Eles estão levando a sério esse lance da pressão marinha, do quanto eles têm que suportar e do quanto a musculatura, do quanto a epiderme tem que ser resistente, né? Gente, mas vocês repararam que o Geoff Johns tá botando o Aquaman e a Mera numa ilha, naquele farol onde ele foi criado quando criança, não é isso? E meio que o Arthur cagou mole pra Atlântida, esses... Eu só não tô entendendo muito bem como é que tá isso aí depois, o que vai acontecer depois lá. Porque é, eu acredito. Eu acredito que seja aqui. Atlântida e cagou pra Atlântida, pro reino dele? Como assim? É uma coisa que a Dilma ir pra Fernando de Noronha e cagar pro país. Não tem partido. Ela já caga em Brasília? Boa, Cris, boa. Não, mas me deixa fora disso que ela é minha chefe. Eu acredito que isso seja proposital. Eu acredito que isso seja proposital pelo seguinte: a intenção do primeiro ano do reboot é atrair novos leitores. Então, quanto mais você simplificar a cronologia, quanto mais você simplificar o universo, né, pra que leitores novos entrem na revista, é mais interessante. É, porque vai ter que explicar depois, porque como é que o cara que é o rei do lugar larga o lugar e vai morar numa ilha com uma gostosa ruiva, né? Que não comeu. Eles têm um cachorro. É o Aquadog agora. Ah, meu Deus. Não, ele não tem poderes, gente. É só um cachorro normal. É um sorg. Você tem acompanhado Lanterna Verde? Quem? Todos. E eu acompanho o Lanterna Verde. Eu acho mais densa, eu acompanhei. Eu acompanho Lanterna desde quando o Jones fez o rebirth, né? Do Hal Jordan. Que ele é muito bom, cara. Quando ele tá interessado e ele se dedica à personagem, ele é muito bom em trazer à tona personagens não usados pela editora. É muito bom. Ele fez isso com a Sociedade da Justiça, ele fez isso com Lanterna Verde, ele fez isso com Flash, independente do contra o Wally West. No Flash, cara, eu não sei. Não o Barry Allen, mas o Flash. Barry Allen, sei lá, ele virou uma espécie de CSI velocista, né? Sei lá. Mas isso, cara, isso o Barry Allen era antes. Ele agia como um... Até o Vitor e o Rodrigo vão me corrigir se eu estiver falando merda, o que é bem possível. Mas até onde eu sei, as histórias dele tinham um pouco esse tom. É que eu lembro do Wally West, a Liga da Justiça do desenho, tá, gente? Se eu falar merda, me xingue, por favor. É, o Wally West é mais engraçado, né? Ele é mais divertido que o Barry Allen. Ou não, eu estou errado. O Wally West é um Homem-Aranha da DC. É um Homem-Aranha velocista, então, né? Homem-Aranha velocista, ele é um carismático. Ele é um cientista da polícia, né? Tanto que ele ganhou os poderes, ele estava trabalhando lá no laboratório dele, quando ele foi atingido pelo raio. Certo. No laboratório científico lá da polícia. Uhum. Ele era o CSI mesmo, sempre foi. Não, então, só fechando aqui o Aquaman ainda. O Geoff Johns pegou o Aquaman, tirou ele de Atlanta. Atlanta, a gente pegou a Dilma, botou em Fernando de Noronha e cagou pro Brasil, né? foi isso que aconteceu. Ele não explicou ainda. Eu espero que não, ele fez explicado. Isso, mas eu espero que seja explicado pra mim. Isso vai ser explicado. Ele tentou simplificar, entendeu? Tá bom. Pôs o Aquaman morando com a Mary Gasparetto numa ilha com um farol e um cachorro. E fez eles protegerem o litoral. Eles agora vão proteger os litorais. Ele comeu o cachorro e deixou a Mary de lado. Não, cala a boca, inferno. O que acontece? É, eu que deixo a Mary de lado. Eu sou Aquaman, então? Hein? Outro bucha. Mentira, eu tenho um iPad 3. Olha só. Então, o Aquaman, ele tá meio que convivendo com os humanos, com problemas do dia a dia. Tipo, a Mera tem que ir numa loja pra comprar ração pro cachorro. E lá ela é assediada pelo dono da loja, entendeu? Ela vê o dono da loja assediando a vendedora do lugar, e ela meio que toma uma atitude em relação àquilo, sabe? Tem uma história que acontece isso que eu achei muito foda. É quase um one shot da Mera, né? Exato. Praticamente a Mera. O cara tenta dar uns pega naquela ruiva gostosona de colã verde, escamado, né? E ela senta porrada nele, entende? Aí chama a polícia, dá um problema do caralho, etc. Então o Aquaman tá com histórias mais humanas, mais próximas aqui do dia a dia da humanidade. E ainda ele tá investigando mistérios sobre Atlântida, sobre uma raça que apareceu lá nas fossas marianas e por aí vai. Eu tô achando as histórias muito interessantes, muito divertidas, e eu acho que vale a leitura, viu? Tá muito Marvel, agora, né? Tá mais Marvel, né? Marvelizaram o Aquaman, né? Puta merda, os Dessaneco vão ficar putos. Os Dessaneco pira. A revista do Aquaman, assim como da Liga da Justiça, aliás, ela, a do Aquaman é mais elaborada, apesar de serem os mesmos autores, são ótimas portas de entrada para o universo DC para novos leitores. Com certeza. Inegável. É uma coisa que estava faltando. Eu vi uma edição da Aquaman do Reboot que ele cai no deserto, cara. Aquilo me lembrou, cara, as revistas antigas do Superman, pré-década de 50. O cara, Superman sacaneando ele e o Jimmy Olsen. Me lembrou aquilo, cara. Muito legal. O Aquaman no deserto, cara. E a cara dele de bunda. Aquela cara de... What the fuck? Achei aquele mó barato. E à medida que o roteiro vai continuando, ele vai descobrindo por que ele foi parar ali, né? Aquilo... Eu não lembro por que ele foi parar ali. Não, ele tava tentando recuperar um artefato Atlante que tinha sido sequestrado por uma equipe terrorista, e o avião tava sobrevoando o deserto, acho que era o Saara. E a aeronave cai e ele acorda ali, né? No deserto, na areia, tudo. Ele tem que voltar, ele tem que voltar em direção à civilização. Ah, o que ele faz? Então... Ele chama os peixes? Não, ele vai desidratando, andando pelo deserto, até que ele é resgatado pela marinha. Ele tá no deserto ou inferno? Chama a piranha da sua mãe e volta pra casa. Ai! Mamãe tá vendo? Não acorda a mamãe essa hora, Cridoca. Não acorda a mamãe. Eu tenho um iPad 3, eu posso falar o que eu quero. Essa vai ser a temática do podcast. Pobre a merda. Após essa troca de gentileza, eu tive a impressão de que você ia dizer algo. O que seria? Como é que é, Léo? Enquanto vocês trocavam gentilezas, eu tive a impressão de que o Vitor ia dizer alguma coisa. Não, eu ia falar que a gente tava falando das melhores revistas do Reboot, e aí, dependendo do ponto de vista, a gente já falou de quatro boas revistas, dependendo do ponto de vista, né? Porque do ponto de vista de crítica, realmente Monstro do Pântano e Homem Animal são as melhores. Do ponto de vista de vendagem, de fanboy, a Liga da Justiça, para um público mais jovem, a gente não tá mais tentando encarar ela como a porta de entrada para um público renovado na DC Comics, e a do Aquaman, que eu acho que agrada gregos e troianos, né? Oh, então são quatro boas revistas. Dúvida. Quatro tipos de público diferentes. Quer dizer que o Aquaman é a interseção desses dois estilos, caralho. É porque ela tem justamente essa característica visual massa velho. Você tem a trindade de artistas, pra mim, que acho que é a mais completa, que é o Ivan Reis, o Joey Prado e o Rod Reis, e você tem um escritor massa velho que sabe pegar um personagem e trabalhar ele, dar uma roupagem gostosa pra ele com um público mais jovem, entendeu? Então você agrada o pessoal das antigas, por causa da arte, por causa do universo do Aquaman remodelado e levado a sério, e você agrada o público massa velho com um roteiro mais tranquilo, né? Essa a ideia do primeiro ano do Reboot. Era não aprofundar em história nenhuma, entendeu? Tirando a linha da arte. Ah, então, agora a gente podia falar das piores, a gente falou das melhores, a gente falou das piores revistas, e meter o pau, né? Fazer o que o Creed gosta, né, Creed? Eu ia propor isso, mas... Ô, Inferno, deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa, Creed. O Inferno, você quer apresentar? Não, eu deixo, eu passo pra você, tá? Minha mente dá risada com a tia. É só pedir, não tem problema. Eu não vou ficar ofendido que nem o Jock ficaria. Eu lembrei, tá? Agora, cara. Engraçado. Gente, mas aqui, eu acho que Lanterna Verde, Flash, Mulher Maravilha e Batman merecem ainda um crédito. Vamos fazer mais uma rodada de elogios e depois a gente começa a descer. Vamos deixar as merdas só com a Liga da Justiça, tá bom, senão vai ficar muito longo o podcast. Quer pra elogiar mais um pouquinho, tem que ter a Mulher Maravilha. Tem que ter o Batman do Scott Snyder, que é o mesmo que escreve, né? Porra, bicho, a Noite das Corujas, caralho, muito foda. Tem que ter o Flash do Flash, esse novo. Vou fazer minhas ressalvas. O Francis Manapau tá muito bom. Ô, Vitor, você quer apresentar o podcast? Porra. Não, desculpa. Nunca mais eles voltam. Vou ter que tipo, né? Vitor, discorra um pouquinho mais sobre o que está acontecendo nessas revistas. Então, não são as revistas boas? Então, exato. A Mulher Maravilha do Azzarello, o arco dela, o arco de histórias dela, está entrando agora no segundo arco de história, que é de uma forma ligada ao primeiro. É mostrando a interação dela com os deuses e a interação dos deuses na vida atual dos homens. Os deuses do Olimpo, eles interagem e nunca deixaram de interagir com a humanidade. Então é justamente isso, o posicionamento dela em relação a isso, que os deuses gregos, no mito dos deuses gregos, eles não são nem um pouco amigáveis, né, com a humanidade e nem entre si. E a Mulher Maravilha fica ali como uma defensora da humanidade contra o capricho das divindades do certo. Sim, o contrário do antigo reboot, né? Que ela seria uma emissária, seria uma guerreira de Atena na Terra, né? Um avatar dos deuses gregos na Terra. Agora, na versão do Azzarello, ela é uma defensora, apesar dela ser. Ela é filha de Zeus agora, e é uma defensora. Exato. É uma defensora da humanidade contra os caprichos, né? Tentando defender a humanidade dos caprichos dos deuses gregos. Deuses, né? Então, agora ela não tem mais aquela irmã chamada Dona Troy, né? Desapareceu. Não sei quem é. Né, Victor? Lembra da dona? Não lembro. Pra mim só existe a Mulher Maravilha. Agora rebutou, não tem mais ninguém no passado. Que isso? Rebutou a cabeça dele também. A Mulher Maravilha do Azzarello, do Cliff Chang, é uma revista do caralho. Vale a pena. Vale. Nossa, você quer acrescentar alguma coisa? Sobre a Mulher Maravilha? Não sei, você pediu pra te chamar, de graça. Então, a Mulher Maravilha é gorda. Não, é o seguinte. Não, gente, eu tô achando a arte dessa revista fantástica, com uma ressalva. Eu não gostei muito do design, assim, dos deuses gregos. O que vocês acharam daquele Hades com meia dúzia de vela na cabeça? Mas que coisa mais linda do mundo! Mas é a coisa mais linda do mundo, mais linda! Design de deusa grega é muito viado, né? Eu estou com o iPad, meu irmão. O iPad, ele é a condensação designica, entendeu? Então eu tô inspirado hoje. Eu não posso ir contra aquele Hades que ele fez com a cabeça, porque muito antes disso eu teria que reclamar daquele Poseidon em forma de baiacu, né? Então não dá. Ô, Vitor. Rodrigo, por favor, nos dê também o ar de sua presença. Opine o que você acha do design dos deuses gregos hoje. Você tem iPad? Pode desumir cá, a gente deixa. O character. Não, melhor, character design. Eu não tive o privilégio de ver no iPad, né? Então, assim, na verdade eu não vi porque eu não tô acompanhando a nova versão da Mulher Maravilha. Não tá? Não tô. Mas eu gostava muito da forma que o Jorge Pérez fazia os deuses na versão dele. Eu achava muito próximo do que seriam os deuses olímpicos, né? Eu não sei se eles... bicho, na moral, aquele... Agora eu vou falar mal do Jorge Pérez. Aquele Ares parecendo um fogão do desenho do Pica-Pau. Pelo amor de Deus. Ah, sim, o Ares. Mas aquela armadura dele, puta que pariu. Jogo Deus da Guerra, me ajuda aí, ó. Não, mas os outros eram legais, assim. Até os deuses, os titãs, os titãs do mito, né? Não os titãs, os novos titãs. Mas os mitológicos, né? Eles também eram muito bem retratados pelo Jorge Pérez, né? Eu achava bem legal. Uma coisa que vocês acharam? Mais humana, né? Então, os deuses são parecidos mais com os humanos, né? Falando que você acha, humana? O que você acha, Vitor? Vitor? Vitor? Você acha alguma coisa, Vitor? Estou vendo. Falaram mesmo tempo, eu perdi. Imagina, o que é? Não te incomodou esse Poseidon Baiacu, esse Hades com ela na cabeça. Esse Hermes com pés de galinha. O que você achou disso, cara? Me gerou uma estranheza no primeiro, no segundo, no terceiro número. Agora eu me acostumei. Eu não tô. É a visão do Cliff Chang, do Azzarello, né? E provavelmente quando eles abandonarem a revista, que eu espero que eles fiquem dois anos. Não, tá cortando muito. Tá cortando muito. Vitão, segura. Vai falar mal de Deus, dá nisso. Foi. Foi, tô falando, foi. É punição. Ô, galera, eu ia perguntar uma coisa, já que a gente tá falando de mais humanos, o que vocês acharam da visão dos caras pras Amazonas? Filha da puta, hein? A delas é atacarem os marinheiros e terem filhos com eles? Não, atacarem os marinheiros, currarem os marinheiros. Não, atacarem os marinheiros é sexualmente, é isso que eu tô falando. Ficarem grávida e depois pegar os filhos homens e vender pro Efesto. Ah, mas, Léo, isso não, não é a lenda, a mitologia das Amazonas não é essa? Eu queria falar justamente isso, tá mais próximo da mitologia das Amazonas. Isso, mas você. Mas é aquela coisa muito DC, você não conseguia enxergar a Mulher Maravilha vindo disso. Ah, entendi. Mas olha só, a grande temática desse reboot é a violência, o sexo, as drogas e o rock and roll, né, cara? Tanto que você tem a Mulher Gato fazendo amor com o Batman. Não, a Mulher Gato dando uma rapidinha porque ele tem circulação precoce. Olha, eu queria tratar ela com o senhor, viu? Não quer dar pra mim, não? Não, minha filha, eu não sou disso. Eu sou viado, não sei se você sabe. É, ele é viado, você não sabia dessa, eu não te falei, não? Cala a boca, viado. Na verdade, ela tá abusando do Batman sexualmente. Vamos ser igual a Mary Gasparetto tenta fazer comigo nos comentários. Ai, mas não faz mal, é assim mesmo, sério, eu faço a chupetinha. Você deixa, não? É quase a mesma coisa. Gary, eu quero fazer que chegou na cama. Gary, faça a fineza de citar mais uma revista que você acha digna de destaque. Bom, já falaram um pouco do Batman, né, do Scott Snyder também. Tem uma revista que eu tô gostando muito, que também eu acho que é meio azarão também, que é a do Frankenstein, que é escrita pelo mesmo autor do Homem-Animal, só que assim, ele não tá, digamos, com a mesma intensidade que ele escreve o Homem-Animal. Só que tá sendo uma revista que eu tô gostando, entendeu? Ele tem assim, ele parece meio que um plágio do Hellboy, porque ele é um monstro que trabalha pra uma instituição, pra uma agência secreta, que caça outros monstros e tudo. Mas assim, ele tem uns diálogos muito bons ali e tem algumas coisas que estão chamando minha atenção, assim. A arte não é muito o meu gosto, não, entendeu? Eu acho muito distorcido os desenhos e tudo, mas assim, eu tô gostando da história. Eu acho que é uma revista que pode ir pra frente aí. Eu ouvi muita comparação mesmo a respeito do... Até quando o conceito da revista foi mostrado, muita gente falava, puta, é o Hellboy, né? Tá na cara de ser Hellboy. Mas... Ó, o Vitor voltou e está audível, legal. Qualquer coisa, mas, assim, o Vitor escreve e o Rodrigo leu o que ele escreveu. Exato. Aí, tava te zoando, Vitor. Se você sair, é pra te zoar. Sacanagem, Vitor. Mas assim, o Gert, em termos de clima de história, porque as histórias do robô têm um clima muito próprio. Não, mas o clima fica bem diferente mesmo, não tem como. Até porque o Frankenstein, ele é mais aventura, assim, sem muito... Não é muito pra você pensar, não. Ele vai lá, ele se teleporta pra um planeta vivo, que é um planeta monstro, e destrói os titãs gigantescos, e no final da história ele tá lá, salvo, tudo bem, entendeu? É uma coisa, assim, bem... eu vou ali resolver o apocalipse e já volto e tudo certo, entendeu? Então, assim, nesse ponto é meio superficial, mas, assim, é divertido, entendeu? É uma coisa assim. E o fato dele ser um cara torturado, que cita poesia, mas que também, né, arregaça lá os monstros e tudo, é interessante, é legal de ver, eu tô gostando. Boa. Creed, o senhor pare de... Abaixa o volume das notificações do seu iPad, por favor. Atende o celular, viado. Eu não. Não? Não. Enfim, então aproveite que não foi você e cite mais uma revista. Gente, Lanterna Verde Sinestro. Eu tô, assim, acompanhando, igual eu falei, né, que o Geoff Johns escreveu desde o rebirth do Lanterna com o Hal Jordan, né? Com o Ryan Reynolds, sabe, meu Deus? I know, right? I know, right? I know, right? Chupa desse neco. Então, que acontece? Cara, a trama tá interessante. Tem um mistério ali envolvendo os Guardiões de Oa. Sempre são aqueles anões filhos da puta, né? Verdade. Eles estão tentando substituir a tropa por outra coisa. Eu ainda acho que, pra mim, ainda não tá muito claro com o que eles vão substituir a tropa. Não sei se eles vão substituir a tropa por todas por lanternas alfa. isso ainda não está muito claro. O Rodrigo, o Vitor, vocês estão lendo essa revista ou não? Estou lendo, sim. E realmente não está claro ainda. Não está claro se ele vai substituir os lanternas por lanternas alfas, né? Eu acredito até que não vai ser lanterna alfa. Que eles estão pensando. Eles têm uma proposta nova de algo novo. Entendeu? Será que eles vão botar a origem? Começa a dar pau de novo. Será que eles vão botar? Vitor, por gentileza, escreva e o Garrett será a sua voz. O que eu posso falar é o seguinte: eu não tô acompanhando essa nova versão dos Lanternas Verdes, mas assim, pelo que eu sei dos Lanternas Alfas, que começou, né, um pouco antes. Antes do reboot. É bem antes, na verdade. Mas não teve. Ela é uma revista que não foi rebootada, né? Não teve, exatamente. Ela continua mantendo aquele. Puta puteiro do caralho, bicho, uma coisa é outra. Aquele rebosteio todo que deu no final da Guerra dos Lanternas Verdes com a morte do Mogo e aquele reboot todo que deve, tudo aquilo tá valendo. O que vendia? O que tava fazendo? Os caras mantiveram. Eles rebutaram aquilo que tava em baixas vendas, entendeu? É. Foi assim, primeira crise com os Titãs? Os Titãs vendiam muito, então eles não foram rebutados. Todo universo foi. Puta, aí deu uma merda danada. Você tinha uma Moça Maravilha antes da Mulher Maravilha. Puta, aquilo foi. Essa eu nem lembro mais, porque ela não existe mais nesse novo universo. A Dona Troy, ela é um problema. Essa é uma garota problema, porque. Né, cara? A origem dela, tudo sempre é muito confuso, complicado acompanhar. Então vou voltar pra lanterna, por favor. O que acontece? Quer apresentar então, isso também? Oi? Lembra? Você quer apresentar? Cadê? Ah, não, eu gosto de fazer piada. Cris, oi. Vamos tirar lá da conversa e apresentar nós dois. Eu e você? Eu e você. Oi. Nós dois juntos. Imagina. Vamos fazer um podcast só nós dois, Léo? Ô, Marcos? Desculpa. Enfiado. Vamos, Kidoca. E você? Lanterna, conta do Pink. É publicado Pink Lanterns. Não, acho que nem no sapão deixa eu publicar, velho. Deixa o convidado lá, que lindo. Não, rapidinho, com relação a essa questão do Lanterna, será que eles vão botar a origem e voltar com aqueles metal-humanos, aqueles humanoides, antes do Lanternas Verdes serem criados? Você fala os caçadores, não. Os Manhunters? Aham. Os caçadores de homens. Ai. Vitor e Garrett, essa iniciativa dos anõezinhos azuis, se eu não me engano, tá sendo chamada de... A terceira tropa ou a terceira alguma coisa, não é algo assim? É exatamente isso, Leonardo. Então ela seria a terceira, porque a primeira iniciativa foram os Caçadores Corvos. A segunda foram a tropa do Lanterna Verde. Então não acho que sejam lanternas alfas ou algo do gênero. Acho que é uma coisa totalmente nova também. Exatamente, concordo. Não, pode falar. Exatamente. Não, então, o que acontece? Os Lanternas Alfas é o seguinte, eles vieram pra poder pegar o que tinha de bom nos dois, nas duas iniciativas e criar uma terceira via que seria pessoas conscientes, mas com aquela rigidez militar e tal que um robô tem, sei lá. E tanto que eles são a corregedoria dos Lanternas Verdes, não é isso? Se eu tiver errado, me corrija. Isso, exatamente isso. Eles são mais fáceis de manipular, eles aceitam as ordens sem questionar, mas eles têm aquela coisa de tomar decisões certas sem vou explicar isso melhor, me ajudem. Cara, eles não têm muita consciência, são mais não, eles não têm muita humanidade. Assim, na hora de desobedecer os guardiões, eles não fazem isso, eles são robôs. Mas na hora de tirar o deles na reta que o bicho tá pegando, eles tomam decisões próprias. Basicamente, Lanternas Alfas são isso. Seria um sonho de consumo dos guardiões, né? Exatamente. Exatamente. Mas agora, por alguma razão não funciona exatamente. Se eles não vão substituir a tropa só por Lanternas Alfas, aí vai ser um mistério guardado que a gente não faz ideia do que vai ser. Tanto que, rapidinho, Léo, o Hal Jordan, ele perde o anel. Porque terminou e tá. Tanto que ele perde o anel de poder dele porque ele matou o Crona, não é isso? Naquela Crona. Guerra isso. Teve a Guerra dos Lanternas Verdes, que o Crona chegou e botou pra fuder com todas as. Usando todos os avatares das tropas coloridas, não foi isso? Eu não sei se alguém acompanhou a Guerra dos Lanternas Verdes, já que ela tava lá no reboot. O Crono obrigou os guardiões a sentirem alguma coisa, aí introduziu neles os avatares de cada tropa pra dominar os guardiões, já que, o Crona dominava essas entidades, né? A entidade do medo, a entidade da esperança, etc, etc, etc. Mas como o Lanterna Verde, o Hal Jordan, conseguiu matar o Crona no final dessa saga, os guardiões meio que, opa, o Lanterna Verde consegue matar um guardião, porque o Crona é um guardião renegado, correto? Sim, correto. Aí os guardiões ficaram com o cu na mão. Porra, se um mero Lanterna Verde, com força de vontade suficiente, consegue matar um de nós, porra, fodeu. Vamos tirar o anel dele, vamos mandar esse cara pra casa e vamos mudar toda a tropa, porque todo Lanterna Verde tem esse potencial pra fazer isso. É, a motivação dos guardiões é essa, é tirar o deles da reta, basicamente. Por que que o anel escolheu o Sinestro como Lanterna Verde? Isso ainda tá meio confuso pra mim. Parece que depois de tudo que ele fez, né? Parece que foi meio. Depois de tudo que ele fez, parece que foi meio forçado, né, cara? Pra ele é. Sei lá, pra poder causar. Oh, Lanterna Verde, o Sinestro virou Lanterna Verde. Oh, meu Deus, vamos ler a revista, por quê, né? Meio que o Geoff Johns, ele gosta muito de colocar o Sinestro assim em destaque, assim, nas sagas. Colocou ele como Lanterna Branco. Ele deu uma reformulação no Sinestro fodida, né, bicho? Não, com certeza. Um cara vestido como Bobo da Corte, que usava um anelzinho amarelo. É aquele bigode. Aquele bigode, né? Bigode fodão de todo vilão tem que ter, né? De que vigarista? Não, e hoje ele tem aquela aparência, ele tem ainda o desenho daquela gola de Bobo da Corte, mas você leva o cara a sério. Não, o design do uniforme dele tá muito. Ah, garoto. O design da tropa amarela é muito melhor que o da verde, né? Oh, muito melhor. É muito mais imponente, né, bicho? Eu prefiro da vermelha. Você prefere quando alguns personagens. É, quando alguns personagens caem no gosto do Joker, tipo, eles estão feitos. É que nem o Adão Negro na época da Sociedade da Justiça. Porra, né? Foda. Feio Adão Negro é foda. Não li, chegava ao ponto que ele obscurecia o Capitão Marvel, que a intenção dele era ser o contraponto do Capitão Marvel, mas ele obscurecia totalmente. Ah, mas ele o tempo. Mas ele é obscureceu, cara. Chegou uma época que o Adão Negro, ele se tornou um grande vilão do universo DC. Uhum. E foda-se o Capitão Marvel. Ele ficou bastante. É verdade, o Adão Negro tinha histórias muito interessantes e o Capitão Marvel não existia, era um coadjuvante ali. Ah, mas cá entre nós, é fácil obscurecer um cara que se chama Capitão Fraldinha. É foda, né? É tão difícil. Ó, se a gente tá falando das melhores revistas do reboot, e a gente falou do Homem Animal. Toma! Que isso, cara? Calma, Cris. Que isso, Bia? O Cris tá empolgado. É o efeito iPad. Nossa, não, por favor, dê continuidade ao seu raciocínio. Se a gente tá falando dessas melhores revistas, a gente falou Homem Animal, Monstro do Pântano, Frankenstein, Liga da Justiça, Massa Velho, mas Liga da Justiça, Aquaman. Tem que lembrar que na Liga da Justiça, de 3 meses pra cá, estão saindo as histórias a mais do Capitão Marvel, já que a gente tá falando do Shazam, que são desenhos do Gary Frank e roteiro também do Geoff Johns. Eu tô achando isso muito foda. Estão maravilhosas, maravilhosas. Entendeu? Melhores que a história da Liga. Melhores que a história da Liga. Enriqueceram demais a revista. Essas histórias backup do Capitão Marvel, agora do Shazam, são maravilhosas. A gente falou também da Mulher Maravilha, do Azarello, do Lanterna Verde, o Flash, independente de ser o Barry Allen, até porque pra mim não é o Barry Allen, é o Wally West ali canibalizado, a personalidade do Wally West no Barry Allen, né? Uhum. Eles pegaram o melhor do Wally West e colocaram no Barry Allen, pra ter, porque a DC de alguma forma acredita que o Barry Allen seria o personagem mais icônico, né, a vestir o manto. Pra gente, a nossa geração não é, né, mas Jeff Johns acha que é. Pra Jeff Johns acha que é. Então o Flash do Francis Manapal, sei lá, é muito bom também. E essas histórias backup do Capitão Marvel estão maravilhosas. Ele tá com a família dele ou tá só o Capitão? Ele ainda não apareceu. São tão bem feitas que já estão no terceiro número e ainda não tem o Capitão Marvel. Tem não só tem, o elenco de apoio. O Billy Batson e o elenco de apoio transitando no universo dele. Tá muito. Aquelas crianças, né, adotadas, não é isso? Naquela casa, né? Sim. Não esqueçam de dizer que agora é Shazam, né? Não tem mais Capitão Marvel, né? Capitão Marvel agora é da Marvel. Agora é Shazam só, né? Aham, é. Cara, não tem esse detalhe, Rodrigo? Tem, é. Agora eles... O Capitão Marvel é o Capitão Marvel da editora Marvel. Agora, na DC, ele vai se chamar Shazam mesmo. Shazam. Cara, como que ele vai se apresentar pras pessoas? Shazam. Foi prazer, eu sou o Shazam. Shazam, cara. Isso aí pode ser um pouco inconveniente, né? Ele tá voando lá. Oi, tudo bem, Shazam? Mas eu acho que esse vai ser o pulo do gato. Eu acho que a gente tá, o nosso raciocínio é lógico, como é que ele vai se apresentar e tudo. E como ele não se transformou ainda no Shazam, eu acho que esse vai ser o pulo do gato. Eu acho que existe um planejamento que vai deixar a gente de boca aberta. Como é que vai funcionar isso agora? Né? Isso aí já estava acontecendo com o Fred Freeman, quando ele assumiu como Capitão Marvel. Na verdade, ele já estava usando o nome de Shazam. E ele não se transformava quando falava. Ele tinha que querer. Mas aí pra ele é fácil. Ah tá, mas aí pra ele é fácil porque nas histórias. Eu não sei como é que funcionava esse, quando ele virou Shazam. Mas nas histórias antigas, pra ele virar o Shazam, pra ele virar o Capitão Marvel Jr., ele tinha que falar Capitão Marvel. Não sei se vocês lembram. Isso, é. Uhum. Não, mas essa nova era versão chave... do Fred Freeman, ele era Shazam, mas ele não se transformava ao falar. Ele até poderia, mas ele tinha que querer se transformar. E tem uma cena assim que eu acho que ele tá embaixo da água, onde não tem como ele falar, e ele pensa na palavra Shazam e se transforma. Porra! Um lance show assim. De bola, show de bola. Acabou com essa limitação. É que nem aquela limitação ridícula da cor amarela pro lance. Do amarelo no anel do lance. É. Agora, se a Mulher Maravilha fosse amarrada pelo próprio laço dela, ela perdia os poderes. Isso é bem década de 40. Eu lembrei agora do Batman pintado de amarelo pra enfrentar o Lanterna. Coisa deprimente aquilo. Eu lembrei do Batman ganhando do Capitão Marvel com um gravador. Agora ele não consegue mais fazer isso. Mas isso foi rebutado, gente, isso não interessa. Olha só. Vamos lá, fala, acredito. Desculpa. Então, o interessante, pessoal, os nossos queridos e amados convidados do Santuário, site muito bom, acessem. É o seguinte, a personalidade do. É Billy Batson, não é isso, gente? O Shazam criança, né? Não transformado. É isso aí. Ele é um menor abandonado, certo? Não sei se antes do reboot ele também era, porque eu não conheço nada do Capitão antes do reboot. Era também. Eu sou o novo leitor atraído com o reboot, tá? Você é pré-adolescente, massa velho. Não sou assim, porra. E não gosto de ler posts com mais de 5 parágrafos. Dá dor de cabeça nele. Dá dor de cabeça. Você nariz sangra. Mas agora o meu iPad vai ser bom de ler. Enfim. Nojo. A personalidade do garoto, ele é um garoto meio que egoísta, né, cara? Ele manipula as pessoas pra ter aquilo que ele quer. Ele não é um garotinho ingênuo, igual o Billy Batson era. Não sei se tô falando besteira. Da época da era de ouro, claro, concordo. Né, Inferno? É como se ele fosse você criança, Inferno. Ah, mas naquela. Porra, comparar é complicado, ele é um né? Na época de ouro, puta. Puta. É a versão criança, adolescente. Pré-adolescente, na verdade. Todos eram assim, né? Meio ingênuos e tal, enfim. Ele era ingênuo em termos, né? Porque ele era um garoto abandonado, mas ele tinha o cantinho dele, ele trabalhava na rádio lá, na Rádio E vendia jornal. Ele era sagaz, você quer dizer. Era independente, né? Ele tinha uma... É meio complicado, né? Ele era esperto, mas era bobinho, era ingênuo. O Billy Batson do universo rebutado, ele é o seguinte, ele é os convidados do santuário, educadinhos, educados, gente boa, bacana, quando ele quer alguma coisa, quer convencer alguém de adotar ele, enfim, pra conviver com ele. Agora, Dr. Silvana? Ele, na verdade, ele é um babaca. Ou seja, ele é um... na verdade, ele é um inferno. Mas na frente que ele quer agradar, ele é que nem os convidados do Santuário. São pessoas educadas, que não falam palavrão, que não falam os outros. Tem Dr. Silvana no reboot? Não, ainda não apareceu. Tem Dr. Silvana, é o amigo dele. Mas quem que é ele? Então, Dr. Silvana, assim como a personalidade do Billy Batson, o Dr. Silvana rebotado. Não é mais aquele Dr. Silvana caricato, magrelo, pequenininho, baixinho. Por isso que eu lembrei, né? Porque, pelo que vocês estão falando, o Dr. Silvana original não teria espaço no reboot. O Dr. Silvana agora é um Dr. Silvana sarado. Ui, as pessoas não entendem é que os conceitos foram remodelados para os tempos atuais, né? Refletindo agora. Ele já apareceu nessas memes do Shazam no final da Liga da Justiça, eu não sei quem que é. Silvana, ele tava desde o, eu acho que se não me engano, desde daquela minissérie 52, ele tava meio na geladeira, né? Não, eu tô falando no reboot agora, tô falando no reboot. Ele apareceu na revista do Shazam, nas histórias de backup do Shazam, desde o primeiro novo. Pô, eu perdi isso, cara. Tá muito bom, cara, tá muito bom. E a motivação dele. Ô, pessoal, ele é um Lex Luthor musculoso, né? Todo mundo ficou musculoso com essa porra desse reboot, né? Até a Amanda Waller ficou massa. Até a Amanda Waller ficou massa. Fizeram uma lipo de geral dela, né? Galera, já elogiamos, falamos de tudo que tem de bom, de fantástico, de sensacional. Agora vamos pro legal, cara. Vamos falar da desgraça, das porcarias e dos cocôs fumigantes que surgiram com esse reboot. É uma lapa de merda! Essa ideia era minha, tá? É, mas quem tá apresentando sou eu, então o senhor cala a boca. Tá merda, tá merda. Tá merda. Vou chamar o Dadá. Rodrigo Garrett. Sim. Fala pra mim aquela revista que você leu e te deu vontade de vomitar. Rapina e Columba. Ah, meu caro, cara. Que injusto. Olha, pra mim foi muito ruim, porque eu gosto muito de Rapina e Columba. De verdade, eu adoro esses personagens. E assim, quando eu comecei a ver aquilo, que começou com o roteiro, no começo não era o Liefeld que escrevia, né? Ele só desenhava ali, infelizmente. Então assim, tinha algum sentido. Só que de um determinado, uma determinada edição em diante, o desgraçado, além de desenhar, ele escreveu também. Então assim, virou uma palhaçada. Então chega uma hora que assim, é tão ruim, chega a ser bom, porque você ri muito. É muito hilário. É muito sem noção, cara. É muito sem noção. É assim, dá vontade de... Não vou dizer que dá vontade de jogar fora, porque é uma revista de humor. Se você encarar aquilo, botar aquilo dentro da Mad, vai ser um sucesso. Porque assim, não dá pra levar a sério. Lembrando, sempre uma unanimidade, né, cara? É impressionante como o cara, ele é tão bom em ser ruim. E não... É unânime, sempre. Todo mundo se pergunta, por que diabos esse cara tá aí ainda? Não dá vontade de jogar fora porque é um scanner. Vai jogar o tablet. Jogar o iPad. Eu fico me lembrando, assim, quando eu tava na terceira série ou na quarta série, e os garotos faziam aqueles gibizinhos, aqueles fanzines horrorosos, aqueles diálogos forçados. É aquilo. O Liefeld, ele continuou fazendo aquilo e tá ganhando dinheiro. Eu não me surpreendo com isso, realmente. Victor Valga, qual revista te deu vontade de ir ao banheiro pra você, tirando Rapina e Columba? Tirando Rapina e Columba, só pra lembrar uma coisa, as pessoas não entendem por que Rob Liefeld trabalha até hoje. Aí tem pessoas que acham que é porque ele come o Dandy Dio, ele come o Bob Harras, alguém ali da DC, ou porque ele tem uma mãe de santo poderosa. Não, ele deve ter fotos, né, vídeos assim, comprometedores. Faz chantagem, tudo. Então tem uma base de fãs muito forte que mantém a revista, que isso foi por água abaixo, né, com os cancelamentos do que ele tava desenhando. Isso, macumbeiro. Mas a real razão, pra mim, que eu acredito, é porque ele entrega, independente da qualidade do trabalho dele. Ele é um dos poucos artistas que sempre entrega, também é fácil, sempre entrega a revista dele no prazo exigido pela nova DC. Pudera, então, né? Cara, porque ele começa um trabalho novo e não entrega, e atrás, e não acaba. Ele é um péssimo profissional, ele é reconhecidamente um péssimo profissional. O cara desenha dirigindo, porra. O cara vai ser... Agora, ruim, eu não vou tá dizer que era pior que o Rob os buracos na estrada, né? Deixa o Victor falar, desgraçado. Eu não vou dizer que era pior que o Rob Liefeld, não, mas era muito ruim a revista do Omaki. Eu li da primeira ao oitavo número, mas era ruim de dar dó. Só não era pior por duas coisas. Porque era um personagem do Jack Kirby, eles trabalhavam muito com aquele conceito do Quarto Mundo, com o projeto Cadmus, com todo aquele universo que o Kirby criou pra DC. Isso era interessante. E o artista, né? Kate Giffen, que fazia um tributo ao Kirby, desenhando, tentando emular ali nos desenhos a arte do Kirby. Então, isso por um lado era atrativo, as cores eram maravilhosas também. Mas a revista, o roteiro do Dandy Dio, não devia nada aos roteiros do Liefeld. Era um outro lixo também. Só tinha coisa boa da arte, acabando isso era uma porcaria. O Liefeld agora tá com o Titãs também, né? Quem tá com o Titãs? O Liefeld, não? Não, ele tá com o Exterminador. Exterminador? Exterminador, que é outra porcaria também. São as três piores revistas do reboot. Ele tá com o Exterminador, Gavião Negro, Grifter, se eu não me engano. São três títulos. O Grifter é tão ruim que nem vem a baile, nem é lembrado. Cara, eu posso falar... Nem nas piores ele aparece, né? Nem nas piores. Qual a pior revista da DC? Tirando essas duas citadas agora. Eu, Léo? Sim, meu querido, você. Aqui, então, eu queria aproveitar o gancho aí do Gavião. É o Selvagem Gavião Negro, né? O nome da revista, não é isso? Isso mesmo. Ô, Léo, exatamente. Eu já ia me antecipar a sua brilhante apresentação. Muito melhor que a do Dadá. Chupa! Então. Dadá ficou tão puto que nem entrou, cara. também tá todo mobral até agora. A conexão pré-paga 3G da TIM dele não vai dar pra fazer. No trem pra Jaçanã. No celular de Android dele, né? Enfim. Ai, tão chato ter um Apple. Aqui. Eu li, cara, eu acho que foi a primeira edição do Selvagem Gavião Negro, bicho. Por que você leu isso, cara? Ah, cara, lembra que eu fiz o review de Sansão X com o Jeff Loeb? Lembra? Jeff Loeb e Ed McGuinness, bicho. Aquela Fênix Louro José foi foda, velho. Eu li, foi muito bom. Eu tive que botar as ruivas gostosas no finais, né? Pra lembrar da minha Mary Gasparetto. Pra poder salvar o post. Então, vamos voltar. Salvou, você salvou, pô. Vamos voltar. A gente voltar tem aqui. Que adotar esse método, Victor. Cara, o Cridi tá fazendo escola. Tem sites aí, grandes sites, ditos grandes sites, que estariam fazendo a mesma coisa. Então vou botar. Falei, tá rasgado. Os cortupira. Muito bom. Vamos falar de coisa boa, gente. Vamos falar do Corta. Vamos falar do Selvagem Gavião Negro. Ratinho? Cara, eles transformaram o Gavião Negro numa espécie de Wolverine com asas, velho. Sei lá, encheram ele. O tal do metal enésimo, não é isso? Que ele usa nas armas dele? Tentaram dar uma, meio que uma utilidade maior pra ele, pra transformar ele em mais armas. Encheram ele de armadura, de capacete. Velho, eu fui lendo aquela história. Aí no final surgiu um vilão lá, todo preto, todo melequento. Eu não sei que vilão é aquele. Eu parei a revista, cara. Eu nem sei mais até que rumo tomou aquilo. Okay. Aí eu acho que cancelaram a revista ou mudaram, ou deram pro Deram pro Lipio de roteirizar. Meu Deus! Aquilo já era ruim, eles deram pro Lipio. Já tava no fundo do poço, então vai, desce logo de uma vez. Cara, quem lê aquilo vai ter glaucoma, vai ter. Não leio isso, pessoal. A pessoa que lê isso vai ter glaucoma, vai ter. Ter convulsão. Não, toda doença do olho, de óleo, da córnea que você puder imaginar, vai ter lendo aquela porcaria, cara. Mas, Creed, a questão da história do Gavião, ela foi saneada ou continua aquele samba do afrodescendente doido? Inferno, é aquela história. Eu não li, eu não conheço, igual eu te falei, eu não conheci nada da DC antes do reboot, basicamente. Eu só li o Lanterna Verde. Uhum. Então. Eu não sei como é que era o Gavião antes do reboot. Era uma zona. Foi simplificado agora. Lembro que o dia mais claro, tá? Não sei se alguém leu essa mega saga aí. Li. Eu achei Cara, essa mega saga pra mim foi um samba do Criolo Doido, viu? Foi sim. Não sei o que vocês acharam disso aí, mas enfim. A merda. Era, né? Eu achei que começou bem, mas do meio pro final. Ficou intragável. Cara, então, enfim, a Chayera, não é isso? A parceira dele, né? Isso. O grande momento, uhum. Né? Ela meio que. Ela simplesmente vira fumaça, né? Ela se funde com o ar, o elemental do ar, e some, desaparece da história. Sem explicação nenhuma. Ela parece que ela se fundiu. Ela e ele se fundem no elemental do ar pra ajudar o monstro do pântano a voltar, não é isso? Pra combater. Sim, sim. Pra combater. Só que depois ele volta e ela não volta, ela continua no ar. E só o Gavião Negro que volta, não é isso? Exatamente. Isso parece que manteve no reboot, né? Manteve no reboot, porque eu acho que a decisão editorial é ter o Gavião Negro na terra primordial, na nossa terra, na terra da cronologia normal, e a moça Gavião vai ficar na Terra 2. Isso aí quem fez foi o Geoff Johns também, né, gente? O dia mais claro. O dia mais claro. Inferno. Foi o Geoff Johns. Oi. Inferno, você. Quer falar mal de alguma coisa? Ah, tô com uma dúvida. O Victor falou da Terra 2. Vai votar as terras paralelas, não vai? Com a nova. Duas terras. Só duas terras? Não, 52. Ah, vou votar em 52? Como era antes? Vamos voltar, como era antes. Voltou. Porra, esse é um puta puteiro do caralho de novo. É meu, a tia tá dando a puceta lá. Ah, com o tempo vai entrar a zona que era antes. Vai, o tempo vai, provavelmente. Por enquanto já apareceu a Terra 2, que tem a Sociedade da Justiça, que muita gente achou que não ia voltar. Tem lá o primeiro Flash, né, que é o Joel Ciclone, e alguns personagens. Algumas pessoas acharam que seria o Flash, seria o Wally West, a Mulher Maravilha seria a Dona Troy, e o Batman seria o Dick Grayson. Mas não é, é Bruce Wayne, Barry Allen e... quem é o outro que eu falei? Mulher Maravilha, normal. Diana, não é a Dona Troy. A Terra 2 é uma das melhores revistas também. Sério, cara, eu não li. Pelo James Robson. Eu não li. É uma das melhores revistas. É uma das melhores revistas. Com certeza. Mas o que acontece? Eles contam a história da Liga da Justiça como deveria ter sido, porque o Geoff Johns não teve competência. Sabe o que é o mais interessante no Terra 2? É o seguinte, no primeiro arco da Liga da Justiça, do reboot, eles enfrentaram quem? Darkseid, né? Tudo bem, então. Eles venceram Darkseid e se tornaram a Liga. A Terra 2 é onde deu tudo errado, é onde Darkseid venceu. Ah. E matou a Trindade, matou a Mulher Maravilha, matou o Batman, matou o Super-Homem e acabou com os outros Meta-Humanos. Então okay. Vem uma nova geração de Meta-Humanos, entendeu? É onde Darkseid venceu. E na verdade eles conseguem vencer o Darkseid, na verdade, só que final. O preço é muito maior, assim, exatamente isso, morre a Trindade. Isso são uns bons anos pra trás, morre a Trindade, morre um monte de Meta-Humano e começa a ressurgir esses novos Meta-Humanos que vão ser a sociedade. Aí o que não foi aproveitado na Terra Primordial vai ser usado lá, basicamente. É porque na Liga da Justiça o Negão lá, o Cyborg Negão, manda eles de volta pra Apocalipse, né? Teleporta isso, eles sim. De volta, não é isso? Isso sim, aí. Sim. E só ele que se fode porque ele tem que fazer um esforço do caralho pra isso, né? Verdade. Agora além de tudo, a armadura do Victor Stone, do Cyborg, tem também tecnologia da caixa materna. Puta merda. É quase um iPad 3 a armadura dele. Verdade, né? Ai, que bom. Só falta a maçãzinha no peito. O Great Mod falou que o iPhone era uma caixa materna, vocês lembram? E com mais essa lambida na freira do Steve Jobs que o deu agora, a gente vai encerrar nosso fantástico podcast. Léo, antes de encerrar o podcast, com perdão da tomada de head. Não era bom, seria bom falar um pouquinho do Batman e a Noite das Corujas, a Corte das Corujas, não, pessoal? Cara, isso teria sido na parte de revistas boas, né? Quando eu dei a palavra pro senhor mais de uma vez, pra você falar das revistas boas, o senhor poderia ter falado. Ah, dá pra falar um pouquinho sim, pô. É que isso é importante, tá bom. Cara. Fale da Noite das Corujas. Então, voltando, não vamos encerrar agora. Fale da Noite das Corujas, meu querido. Vitor. Oi. Você tá lendo essa fase do Batman aí, da Noite das Corujas e tudo mais? Eu acho que o Garrett é mais indicado pra falar isso. Rodrigo, Garrett. Eu tô fazendo as resenhas dessa história. Também é aquela coisa, é o mesmo autor do Monstro do Pântano. Oi? Fale tudo que você não falou até agora, né? Vai lá. Pois é, então. Essa saga da Corte das Corujas fez uma coisa que eu achei que seria muito difícil alguém conseguir. Colocar um vilão novo no Batman, que já tem tantos, uma coisa que realmente ameace ele e realmente cause medo no Batman. E é uma coisa assim, tensa. Você lê aquilo ali, você sabe que, assim, o Batman, ele já foi colocado em várias situações que ele perdeu o controle, né? Até naquela saga O Messias, que ele fica totalmente doido. Até o Grant Morrison, né, no Descanso em Paz, ele fica meio fora de si. Só que o Scott Snyder, ele fez isso de novo, de uma forma diferente. Quer dizer, mérito pra ele, porque ele repetiu uma fórmula, mas assim, funcionou. E esse vilão, que na verdade é um grupo, né, uma seita, a Corte das Corujas. É uma sociedade secreta de Gotham, isso, cara? É uma sociedade secreta. E assim, é uma coisa que... Como você vai combater uma coisa que já te ferrou lá nos teus antepassados, entendeu? Tá enraizado na tua cidade. Aí tu começa a investigar, tu vê que, né, o teu tataravô já foi aprisionado, o teu tio-avô foi torturado. É uma coisa assim, já foi feito, tu já tá ferrado, entendeu? Tu pode agora só se vingar, porque ele já... Eu até posso te fazer... Só interrompendo e falando que você ia falar, mas não deixando você falar... Tem até um boato dizendo que talvez role até um reboot aí na morte dos pais do Batman com essa história das Cortes das Corujas. Que o assassino que matou os pais do Batman era um dos garras, né? É, tem essa possibilidade, porque o que acontece? O que você acha disso aí? É possível, porque a sociedade ela fazia isso. Ela se prendia em famílias ricas pelo mundo todo e... pegava uma pessoa e tornava aquela pessoa ou convertia ela para seita e roubava todos os bens, né? A pessoa pegava todos os bens, ou então a pessoa era presa e tinha uma morte misteriosa e nunca mais era vista, entendeu? É possível sim que tenham tentado fazer isso com a família Wayne, totalmente possível que a morte deles possa ter sido causada pelas maquinações aí da seita. Tem uma situação até do Dick Grayson que ele, a morte dele, a morte dos pais dele também teria sido relacionada a isso, porque ele, como era de circo, então eles pegavam assim, pessoas acrobatas, pessoas atléticas, para treinar para ser os garras, que são aqueles soldados, né, os soldados, os guerreiros lá, aqueles, os assassinos, isso. Exato. E o Dick Grayson, ele foi escolhido para ser um desses garras. Por que que ele não foi recrutado? Porque com a morte dos pais dele, como ele foi adotado pelo Bruce Wayne... O Bruce pegou primeiro. O Bruce pegou primeiro. Você é um menino ainda, Robert, eu te creio. Aí ele acabou não sendo, mas tem essa coisa. Lembrando que Asa Noturna é uma das melhores revistas do reboot. Jura, cara? Ainda não tive coragem de ler. É uma das melhores revistas. Tá entre as 10 melhores. O Rodrigo falando dessa história me fez lembrar um pouco do Messias. O Messias tinha um pouco disso. Sim. Uma sociedade secreta no submundo de Gotham, sim, e que tinha raízes, né, de centenas de anos na fundação de Gotham. É isso aí. É aquela coisa que eu tava falando. Ele pegou essa fórmula que já tinha sido usada no Messias e um pouco também pelo Grant Morrison, mas ele faz de uma forma, assim, ele desconstrói a coisa. Então ele faz assim, é a mesma coisa, mas o resultado tu fica assim... Pô, que legal, isso aí, eu não tinha pensado nisso. É, pelo que você falou, sim, o Messias, ele era mais simplificado, porque era o líder, né, aquele pastor que se dizia com poderes paranormais, excepcionais, e o resto era só seguidor, não tinha uma hierarquização, como você falou. Era uma coisa assim, mais ali, mais focada naquele cara que era o tal do Messias e que todo mundo seguia. A Corte das Corujas é uma coisa mais elaborada, que tem séculos, enfim, tem várias ramificações... E se você puxar esse fio aí, descobre que tem coisas lá nos teus antepassados. É uma coisa muito louca, assim. Ô, Rodrigo. Interessante também. Nessa história aí, parece que pessoas importantes de Gotham fazem parte da Corte das Corujas, não é isso? Sim, sim. Tanto que o Bruce, numa última edição que eu li, ele consegue um bilhete de uma pessoa que morre na história, que é alguém da história, com nomes. E ele vai investigar pra saber se essas pessoas são da corte, né? É, aí fica aquela coisa. A corte, ela trabalha muito com o terror psicológico. Então, assim, você fica na dúvida. Você não sabe quem é o inimigo de verdade, né? É, você não sabe mais quem é você. Porque, você, de repente, o teu pai pode ter sido um membro da corte das corujas sem nunca ter te falado nada, entendeu? Uhum. É uma coisa, assim, meio paranoica. E, né, fica investigando. É muito louco isso. Coisa meio Illuminati, assim, né? É. E tem aquele lance também de que aquele paralelo que ele faz, que a coruja é o predador. A coruja é tigre, né? É o predador natural do morcego. Isso, tem essa. Não é isso? Tem essa comparação também. Tem uma coisa interessante, assim, interessante que eles fazem. Uma coisa interessante, porque assim, lá em Gotham, a Corte das Corujas é como se fosse assim, uma lenda urbana. Então você tem até uma história, uma coisa assim. E o Bruce, quando ele era criança, ele começou. A primeira investigação dele, ele conta que foi. Né, em relação à morte dos pais dele, ele estava convencido de que os pais foram mortos pela Corte das Corujas. E ele fez essa investigação ainda garoto, e a investigação acabou não dando em nada. Ele, né, descobriu que... Ele se convenceu de que a Corte das Corujas não existia, que ele estava errado, e tirou isso da cabeça. E agora, depois de adulto, depois de tudo que ele passou, ele está vendo que talvez fosse exatamente aquilo que ele pensou quando era criança. O senhor quer falar de mais algum assunto? Quer acrescentar mais alguma coisa? Que não seja iPad nem Apple nem Steve Jobs? Não, eu tô aqui mexendo no iPad. Quer falar mais uma vez que o seu iPad é fantástico? Não, eu tô aqui mexendo nele, não quero falar nada agora. Então vamos encerrar o podcast. Senhor Inferno, o que o senhor tem a dizer? Dê suas considerações finais sobre o assunto tratado no podcast. Ah, cara, eu não li nada do reboot ainda. O que eu parei de acompanhar a Noite Mais Densa, parei de ler DC ali, Noite Mais Densa. ali já deu basta pra mim. Mas assim, pelo que o Vitor e o Gaiti falaram, tem coisa boa surgindo, sim. Eu acho que vale a pena dar uma acompanhada, pelo menos naquilo. Assim, não sendo Rapina e Columba, com boa vontade dá pra engolir. Você, Chris, é cosplay engole. É, meu querido amigo Chris Kleber, depois desse comentário pouco másculo do inferno, o que o senhor tem a dizer? Não, eu vou fazer o que todo mundo deveria fazer com o Inferno, ignorá-lo totalmente. Gente, é o seguinte, de tudo que foi falado, procurem dar uma olhada aí nos seus tablets, algumas dessas revistas que a gente citou que são boas. E olhe com carinho também pra Batman e Robin, que eu tô achando muito legal essa coisa do Batman pai e o Robin filho fodão, meio que aloprado. Essa dinâmica entre os dois e o Alfred ali no meio tentando segurar. Sendo a mãe. Sendo a mãe. A tia velha. Cara, mas é básica. Não, é basicamente isso mesmo. O Batman tá sendo o pai rígido. Robin, não mata. Você tem que bater no bandido, filho da puta, mas não mata ele. E o Alfred tá ali, calma, senhor Bruce. Ele é só um menino. Ele é só um menino, calma, não sei o que tal. Ele tem um passado difícil, não sei o que e tudo mais. E essa dinâmica entre eles tá muito interessante. Eles enfrentam um vilão que surge na história, que tem uma relação com o passado do Batman quando ele foi buscar conhecimento, né? Igual o E.T. Bilu, ele foi buscar conhecimento pra se tornar o Batman. Tem um vilão ali que tem relação a esse passado. E ele meio que chega na jogada pra poder trazer o Robin pro lado dele. Ó, Robin, o Batman tá falando é bobagem, velho. Cola na minha que eu vou te passar os bisus. Vou te ensinar a pegar as piranhas na balada, entendeu? Creed. Muito bom. Oi. Robin, não fala palavrão, você é só um menino. Eu te boto no colégio interno. Robin, você me mandou tomar no cu. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Cara, então, vou te ignorar de novo. Quase a gente conseguiu fazer um podcast inteiro sem nenhum participação. Ah, mas eu salvei a honra do vlog. garoto. Rodrigo Garrett, Vitor Vaughan, gostaria muito de agradecer a presença dos senhores. Por favor, deem suas considerações finais e façam seu jabá. Bom, queria dizer que as pessoas que ainda não conheceram, não leram nada do reboot, vale a pena dar uma chance, até porque você não tem outra escolha. Você não vai, você só vai ter isso. Tem sim, Marvel. Né? Tem Marvel, pô. Pois é, tem a Marvel. Então, assim, tem coisa boa e tem como havia antes. Também tinha muita porcaria, entendeu? Então, assim, dê chance para as coisas boas. As mudanças acontecem mesmo, entendeu? E, assim, muda de hobby. Se não gostar, vai colecionar selo, colecionar borboleta. Faça o que te dá prazer. Gosta mesmo do pai. Vitor, vou falar. Eu tenho só a dizer coisas boas, apesar de um ou outro vacilo, né, editorial do reboot, pelo seguinte, eu não faço distinção entre as editoras. Eu leio DC, eu leio Marvel, eu leio DW, eu leio Dark Horse, eu leio Boom, eu leio todas essas editoras. Ou seja, você não faz agora, nada na sua vida, só leio vida, né? eu não tenho vida sexual, eu não trabalho, eu não escovo os dentes. Não, mas eu acompanho muito de cada uma delas. Agora, essa iniciativa do reboot, mais 52 revistas, o grande barato é o seguinte: pra entrar uma revista nova, alguma das 52 tem que se ferrar, certo? Tem que ter uma venda baixíssima. Então isso deixa o universo mais coeso. Existe até uma teoria da conspiração de que algumas revistas são dadas pro Liefeld ou pra A, B ou C, justamente pra terminar de afundar elas, por causa de uma decisão, né, da Warner. É assim, pra que possa vir uma coisa melhor, entendeu? Por exemplo, agora nessa segunda onda de revistas do 52, saíram mais 5 ou 6 e veio Terra 2, que é maravilhoso, leiam. Veio Disque H para Herói, que é uma remontagem, uma releitura daquela série mais antiga, da década de 60, depois 80. São duas revistas ótimas. A gente não falou aqui da inserção do universo Wildstorm da DC com o Stormwatch, né, que é uma revista ótima. E também uma outra dica que eu peço, que eu deixo aí pra vocês, é que procurem ver o trabalho do Paul Cornell no Demon Knight, na revista do Etrigan, né, que tá uma campanha de RPG. Uma campanha de RPG num gibi mensal. É maravilhoso. Então, eu acho que o reboot tá valendo, entendeu? Ele agora que ainda tá se consolidando, ele vai ficar à mercê das mega sagas da Marvel, em alguma coisa ou outra, mas eu acho que vale a pena ser visto, entendeu? Tem coisas horríveis, mas essas coisas horríveis vão ser limadas com o tempo, entendeu? Eu dou nota 10 pro reboot. Precisava, renovava, tinha que renovar. Os convidados não falaram, mas a gente fala. Então você, leitor, não deve saber, mas eles têm um site, apesar deles não quererem aparentemente fazer o próprio jabá. Eles não querem associar a imagem deles, nossa, gente. É algo assim, não sei, me passou pela cabeça. Então você, leitor, entre em osantuario.com, está certo? Está certo? É isso? Isso aí, certo. Sim, não? E aí você vai ver resenhas como tem que ser feitas. Não é que nem os posts do BDE, que são... que tem um parágrafo, um vídeo e tá ótimo. E com relação a foto de mulher pelada. E foto de mulher pelada. com relação ao reboot, eu acho que é tudo uma porcaria, eu acho que é uma droga, eu acho que o Super-Homem não pode não ter cueca por cima da calça, e eu sou um nerd velho rancoroso que acha que tudo que é novo é uma merda mesmo. Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Então isso é de se esperar de mim. E acabou o podcast. Valeu, pessoal, obrigado. Galera, obrigado mesmo. Obrigado aí. Cara, foi um prazer. Foi um prazer. Da fruta tem, tinha laranja, morango e banana. E na mansão, tinha jacatu. Ô bicho, você tá fazendo merda? É que eu não sei mexer direito no aplicativo aqui do Skype no meu iPad novo. Ah, merda. Eu quase que inventei, tava falando com o Léo, que eu quase que inventei uma desculpa esfarrapada pra dizer que não poderia gravar o podcast. Só pra ficar mexendo no meu iPad. Mas você não respondeu, Creed. E aí, em agradecimento, você liberou o Brioco? Não, que isso? Ah, porra. Você não, que... oh, Inferno, já te falei que liberar o Brioco é igual se transformar no Hulk. Lembra que eu te falei? Oi. Oi. Oi. Lembra? Lembro. Não, não lembra disso não. Depois eu explico com detalhes. Não lembra disso não. Boa noite. No começo é doloroso e difícil, mas depois que você se solta é mais fácil e até prazeroso. Ai, que linda. Sabe qual é o problema, Creed? O iPad não vem com manual. Aí você se enrola. Com carinho, Creed. Ah, vou ameaçar vocês, seus invejosos de merda. Eu não tô com inveja, mas cuidado pra não cair no chão. Ah, filho da puta! Desmecou, pronto. Agora a bicha ficou puta. Sabe que ele é resistente, mas nem tanto, né? Olha só, botando as asinhas de fora. Cadê aquela pessoa educada, aquela pessoa que eu falei pro pessoal ser mais carinhoso, porque... É. Cadê? Tá atrás de você. Porra. Tá atrás de você. Eu sou muito quietinho, pra deixar que... Só de vez em quando. Ô, bicha. Pô, acabei de ganhar um brinquedo, gente. Deixa eu ser feliz, porra. Ah, você imagina que eu tô ganhando um consolo, então, né? Como é que é? Imagina que eu tô ganhando um consolo. Vai tirar férias do trabalho, né? Não, só se for da Apple. Ó, entrou um moço da interrogação aqui. É o Joker. Você vai ganhar, essa pessoa é uma interrogação pra mim. Tu vai ganhar um vibrador em forma de maçã. A ponta dele é uma maçã. É. Transformar seu cu em purê. Da data, né? Escuta. Ah, mas... vai ser a maçã do amor. Caralho. Mil e uma utilidade. Eu gostaria de pedir desculpa aos convidados pelo comportamento do Creed do Inferno, tá? Infelizmente não é possível controlá-los. É um comportamento muito civilizado, adulto. Vamos adicionar os dois. Vamos adicionar os dois na nossa lista de e-mails pra eles verem que poesia que é. É quase os posts do Rodrigo sobre as revistas que ele faz resenha. Não. É de perigo, né? Creed. E oi. Quando nós falamos sobre nossas mães? Puta, cante uma canção pra gente. Ah, não, melhor não. Melhor não, senão vai cair a conexão. O novo sucesso de vocês com o Zoom e Mr. Catra. É, mama. Mama. Mama dessa Necos, mama. Porque um boquete e um copo d'água não se negam a ninguém. Isso é uma poesia. Tá vendo, Rodrigo? Aprende. Isso é Clarice Lispector, não é? Não, é a mãe do inferno mesmo. É a mamãe. É a mãe do inferno. É mamãe. Pelo menos a minha sabe escrever, né? Analfabeta que nem a tua. Legal. É bom alguém tá fazendo alguma coisa nova e realmente boa. Ô, Léo, rapidinho. Olha só, alguém botou o volume muito alto, tá dando eco, tá? Ah, fui eu. Tinha que ser, né, bicha? Caralho, ele tá fazendo merda de novo. Tá. Não, é porque tá cortando o som do Léo e do Vitor pra mim aqui, entendeu? Não tá, cara. Pode ficar tranquilo, não tá não. Essa é a tua conexão de merda daí. Tá. Não é não, eu acho que é o fone aqui do iPad. Pois Léo pira. Steve Jobs erra! Ô pessoal, desculpa o inferno, tá? Ele é assim mesmo. Eu entrei no site dos caras, tem aqui Nossa Senhora Perpétua Socorro. Esse é o ponto com. Vocês são católicos, é? Né? Não, porque é o santuário dos quadrinhos, não é isso, gente? É o santuário dos nerds. Santuário.com.br, né? Ele cai num outro site religioso. Evangelho do Dia. Eu acho que eles estão fazendo resenha sobre a Bíblia, cara. Caralho, tô rindo tão alto que daqui a pouco os vizinhos vão bater na porta, velho. Então eles vão pra putaria junto, essa que é a verdade. Eles vão, trabalho. Tá explicado, bicho. Só não chamaram o Cotone é porque ele morreu. O Life deve ter. Nossa, bicho, que merda. É merda nada, dizer do que. Você tem que respeitar o cara. Você tem que respeitar as pessoas mortas. Eu não respeito nem as vivas. Quanto mais as mortas. Né? Você pode fazer tudo, menos isso, é inadmissível. Respeite os mortos vivos. Antes de vocês irem, deixa eu só falar uma coisa aqui. Que se eu falasse gravando, poderia parecer falso, hipócrita, ou que eu tava puxando o saco. Mas vou falar então agora pra vocês em off. Eu tiro uma hora do meu dia, claro, às vezes não dá, mas normalmente eu procuro tirar uma hora do meu dia. Alô? Cortou tudo. Não sabemos pra que você tira uma hora do seu dia. Meu Deus, que tensão! Meu Deus, agora. Eu tiro uma hora do meu dia e vou em todos os blogs, em todos os sites amigos e os inimigos também. Eu dou uma olhada geral, porque eu gosto de saber o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Eu gosto de ver a reação das pessoas nas matérias. Eu gosto de me informar. Então eu procuro tirar uma hora pra olhar todo mundo. Tem blogs e sites que eu vou ser sincero, eu procuro comentar em todos. Mas tem blogs e sites que eu comento pra dar uma força, porque eu vejo que tem poucos comentários. E eu faço questão de fazer isso, me dá prazer em dar essa força. Tem outros que eu vou por amizade apenas e olho o Baile dos Enxutos é o único blog dessa galera toda. Eu acho que eu vou nos 16, 17 blogs todos os dias. É o único do blog em comum, né? Com temas em comum, que eu vou por prazer. Tá na minha barra de favorito. Ah, meu Deus. Agora, Vitor, uma coisinha. Em off, porra nenhuma que eu tô gravando isso. Vai pro ar, tá? Se fuder! É a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família.